viagem no nosso Expresso 80. Expresso 80, com Carlos Cruz. Sejam bem-vindos a mais uma grande viagem no Expresso 80, um passeio pela pop rock dos anos 80. E hoje começamos com Never Gonna Give It Up, os Rick Astley. Vamos continuar agora com Lisa. O tema Break It Out. Thank you. Shackadelic Furs. Agora, Something About You, Level 42. Yeah. That's right. I fooled you this time, this time, this time. This time. Thank you. Este foi James D. Train Williams, o tema In Your Eyes. Passamos aos U2, fantástico Bad. If I could throw depois de Every Breath You Take dos Police, It's Raining Again no Supertramp. Freedom's up against the ropes. Does the crowd understand? Is it Burning Heart do Survivor e My Best Friend Girls, os Cars. My best friend's girl. She's my best. The Cure, Boys Don't Cry. Continuamos com os Styx, Mr. Roboto. Abracadabra, de Steve Miller Band. Continuamos com Mayday, What Goes On. Aqui uma versão especial, Special Mix. Thinking of you, I realize how much I miss. Sometimes when I see that distant look in your eyes, I wonder what's in your mind. We'll be right back.

Vanessa Williams, He's Got The Look. Passamos aos The Breakfast Club, Never Been The Same. We'll be right back. foram os Sister Sledge com o ótimo Lost in Music. Assim chegamos ao fim de mais esta viagem do Expresso 80. Para a semana cá estaremos novamente no mesmo local, com o mesmo horário. Deixo-vos sempre uma sequenciazinha de alguns temas para terminarmos. Começamos com China Easton, The Lover in Me. O tema S-Express dos S-Express. Os Midway com Set It Out. Trouble Funk Woman of Principle. BB and Key, Band. On the Beat. and it is a trip.

Yeah.